Quem quiser escutar reunida, venha cedo, a boca da noite, que de madrugada eu vou conferir. Quem quiser escutar reunida, venha cedo, a boca da noite, que de madrugada eu vou conferir. De madrugada, quando o galo canta, a noite é linda, quando faz no ar. Eu vou conferir minha turma e reunir de novo meus pessoal. Mas eu vou conferir minha turma e reunir de novo os meus pessoal. Quem quiser reunir, my head.